Diz ao confirmo, Júlio, é. Sou autorizado, sistema 7, bem fundo, 50 graus, mais. Sou autorizado, 7, Júlio, é. Sou autorizado, backtrack, seguir até o ali. Quatro, a gente é. Confirmo, pistão 0, 3 LR, matéria no 790. Linha 20, acione a identificação, desça para 4.000 pés, mantenha a high speed e voa direto TAP. Patrulha 31, chama Centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Doutor de Juliette, chama a torre, frequência 198, decimal 95. 4131. Azul 4131, controle. Azul 4131, chama Centro Recife, frequência 12835, alterna 1238. 009, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 240, via saída São Luno. Ok, 240, via voo 2001. Estão no 0, vento no 50 graus, não é mais. Pode autorizar, voo, até a sala. Espera da 120, próximo voo 256. Voo 256, pode enrolar e o companheiro autorizado em área manter a pistola 0. 1397, chama o Centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 2232, 3, 97, 4. Semino 2028, por favor. 208, vai se cobrar. Segundo, 256. 256, contato radar na decolagem, da família de voos 370 e Santa Puca. Ok, Puca Zipa 370, vamos ver se cobrar. Charlie Hotel, pouso autorizado, sistema 7, vento 150 graus, 2 mais. 7, pouso 7, vento Charlie Hotel. 7,5, atrás? Foi lá, senhor. Bruno 884, autorizado, decolar. Está, 10, vento 150 graus, 2 mais. Marcelo 2230, pode rolar aí no banho, autorizado em ânima, tem sistema 0. Chamo Centro Recife, frequência 1-2-2-3-5, alterna 1-2-3-8. 1-2-2-3-5, 2-3-8, boa, gol 1-2-0-0-9. Seu nome é do Marco Valério. 4-5-0-0-0. 1-2-6-2-0, cancelar 2-2-3-5, deixa para 2-0-0, autorizado em Leste Exchange, parte estabilizada. Salvador, boa tarde, boa noite. Do Pato Cifio da Puca Jamon Aracaju. 1-8-4, contato radar na decolagem. Subazinha, saída Puca, para o nível de voo 230. Subazinha, saída da Puca, nível 230, boa noite, do Pato. Chamou 4-1, o serviço radar encerrado, 64 milhas nordeste do Aero Salvador, mantém o número de voo 090. Chama o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 0596, serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste do Aero Salvador, mantém o número de voo 190. Chama o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Chama a torre, frequência 1-8-8-9-5. 8-9-5, obrigado, boa tarde. 1-3-3-6-7, reduza para 2-1-0-9. 3-7-9-3-3-6-7. 1-3-3-6-7, retração para o sequenciamento, curva à direita para 2-2-5, limite ao 2-8-0, Salvador. Direita 2-2-5, 2-8-0, Salvador, 3-7-6-7. Controle, autoriza o gol 1-2-5-6, voa direto ao Zipa. 1-2-5-6, mantém a busca do saindo da guarda. É mais certo. Zipa 3-1-9-2-1-0. É a série do 2-2-3-0, decolou os 2-9. Chame no 2-0-2-8, por exemplo. Por gentileza, o passarinho está livre da R7-3 ao pé, na saída A por 1. Passarinho do 2-2-3-0, cancelada a restrição. Ah, cancelada a restrição, ciente, passarinho 2-2-3-0. 1-7-9-6, chama o centro Recife, frequência 1-2-8-3-5, alterna 1-2-3-8. 2-2-3-5, 2-3-2, boa, agora 7-9-6. 1256, autorizado voar direto destino, chama agora o Centro Recife, frequência 1262085, alterna 1256045. Celular direto São Gonçalo, 2085-2545, boa, 256. Direto à posição Arthur. Boa, direto Arthur, passarelo 2230. Eco de 1990, prossiga. Me transporte de enfermo, Eco de 1990. Se via corredores de Porto Caribe. Completo redução para o 99 09 99 3 3 7 via corredores, reporte impressão do corredor Interlagos. Nossa Terra 50, Força Aérea 2773. Tá 3367, busca para 3 no 10, esquina da 1017. 3017-3367. Recife, frequência 1262-85, alterna 1265-45. Recife, 1265, alterna 1265-85. 3367 para o localizador, cruz esquerda para o 1-60, deixa para 3-60. Esquerda 1-60-3-1, para o localizador 3-6-60. Passarelo 9805, serviço radar encerrado, passe agora a posição coral. Submontanha nível de voo 180, chame o controle Léo, frequência 1-20-1. Na minha 3-5, eu estou usando a minha área de pista. 1-0, também estou na 0 graus no 3-1. 17, completo com a esquerda pro 140, autorizado ao final do procedimento aliás, que se rende a pista no 0, reporte estabilizado, desde para 2.500 pés, devido a um tráfego nos corredores visuais de Salvador, mantendo 1.500 pés no capota 3-1. Esquerda 140, 2.500 pés, autorizado aliás, reporte estabilizado 3-6-7. 1-620, confirme estabilizado. Abrizado, 1-6-2-0. Completa final, chame turno, frequência 1-8-9-5, voo 1-6-2-0. 19, super completo, 2-9-5, voo 1-6-2-0. Ecos 1-novembro, informa o tráfego, posição de 12 horas, 1-2, 3-2-0, agora atingindo 3.500 pés. 2-0, agora pista livre, 1-2, da linha que encerra a rolagem, ventando 5-0, graus 1-2-9. 8773, confirme a altitude que mantém. Receba o seu modo charge agora a indicação de 0006. Fala, 773, informo que o altímetro agora é 0007. Pode ser, Arlindo. 4367, que você está no 2003? Está já em 17. Gente, está agora uma milha para a zona completa, final, está no torno, frequência 98, decimal 95. Obrigado, até mais. Já cobriu uma manhã. Olha, não, rodando agora, primeiro mesmo, para o nível de voo 3-0, voo de direto nível. Direto nível 3, 2-5 graus. Não, agora de pista livre, 0 graus, 3-9. Passageiro 2230, estamos com um probleminha técnico. Por gentileza, o nível solicitado na presente é o nível 120. Gente, sempre manter o nível de voo 120, passando 2230. É manter o nível de voo 120, passando o nível 065. Gente. O Fábio 8773 ingressou com o gente. Solas 37, chama na 209 de manobra. 209, eu sou bem, 209. Saúde 8773, chame a torre Salvador, frequência 18, decimal 95. Salvador, 18, 95. São 3367, pouso autorizada. Vista na 0, entra na minha 0 graus, 129. Três. Aproxime-se do campo, chama no setor norte. Chamará setor norte. Pilar, o chama no ponto de espera taxilástica. Passarendo 2230. Prossiga. Sério, a gente solicita, se possível, passar a compreensão. A gente está com um probleminha técnico. Direto conquista. Agora de coordenação 2230. Obrigado. Manter, 7, vem para o número 0 graus, 10-9. 905, autorizado a alinhar e manter, pistão na 0 a partir da interseção. Sol, 3367, solo 40, libere, chamando 209, solo. Chamo solo 209, 3367, obrigado. Vai cruzando uma venda. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Vento na 60 graus com 10 nós. Correio. Tá Série 5905, projeto de decolar. Vento na 7 graus, 11 nós. Solo, repetido, Jair. Júlio, decolar 411, 208, mais velho. 208, repete, decolar, Jair. Eco, 1 na venda, coisa autorizada. Pistão na 7, vento na 7 graus, 1 2 nós. Vitor Indivíduo, número 6, com o Graxan, reporte no Fora da Barra. Reporte no Fora da Barra, Vitor Indivíduo. Sua série 8783, vento 170 graus, com 139 autorizado por direto no Pátio Militar. Chame o solo controlado. Chamará solo controlado. Era 5905, decolou os 42, obrigado com a esquerda da presente, siga na terceira da Conde e chame na 202 com a luz. Oi, você 5905, com a esquerda, siga na terceira da saída da Conde e chame na 202 com a luz. 5905, com a esquerda da Conde, 202 com a luz. Salvador, sua saída 5905, do Salvador, eu saio da Conte. Sua saída 5905, contato radar da perímetro de voo 90, via saída Conte. Sua saída 5905, de voo 90, saída da Conte. Voo 90, solo 43, você está seguindo o corte, boa. tarde, controle Xenia 3, 2, 7, decolou. 327, boa tarde, contato radar, motora nível de voo 80, via saída do Coral no Bravo. Boa noite, zero, Coral no Bravo, 6327, felicita com a Coral ou o Ionet. Coral autorizado, 6327. Coral, 6327. Resiliente, não atraso de conhecido pelo controle inicial para reportar sua frequência livre. Prossiga, 2230. Como essa internet atrapalha? Sim, 2230. Como essa internet atrapalha? O 2230 não está me sendo inteligível. Como você sabe o controle? Dono 2-0, agora estou lhe pedindo o 1-0, 1-0. 2230, apenas para confirmar, não vou visar na rota. Ok. Sim, traga as três de comunicações. Mantenha. Já voado visual na rota, passarinho 2230. Zero, serviço radar encerrado, agora meia dúzia, cidade de Salvador. Mantenha o nível de voo na 00, chame o Centro Recife para transmitir informação de voo e alerta. Frequência 2.8, alterna no 2.6. Série de 2.30, copia o controle. Eu vou direto para a posição ETAP. Instalador, pessoal, é 5905, passando no nível 170, solicitando o nível 170. Gente, 5905, submantendo o nível 170, autorizado como nível final. E o COVID? Mantenha o nível de voo 180, chame o controle de áudio, frequência 90.1. 0,5, dita via para 2010, altímetro 0,8, autorizado o sinal do procedimento MLX-0, reporta estabilidade. Chamamento 321, chame Centro Recife, frequência 1.28, decimal 8, alterno 1.26, decimal 10. Receptor 6321. Afirmativo, chame Centro Recife, frequência 1.28, decimal 8, alterno 1.26, decimal 10. 28, decimal 8, 1.26, 3321. Boa tarde, ação identificação, chegada do médio não autorizado, voo para a posição ISAP, chame quando pronto para descida, altímetro 0,9. Você está no nível de voo 080, 1109. Aéreo 5905, serviço radar encerrado, agora 2 minutos para Conde. Mantenha o nível de voo 170, chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Concha 09, desce para o nível de voo 050, altímetro 1067. Confirme tem condições de manter high speed na vista para sequenciamento? Autorizado descida para 5.000 pés, de altímetro 1067. Gente, então mantenha 230 nós indicada na descida, por gentileza, para sequenciamento. Meia, completa sinal, chama o trânsito no canto 98, do sinal 95. Boa tarde, autorizado todo, pistola 0, veículo 5, 0, grau 0, 7, marcha. Autorizado todo, veículo 5, 0, grau 0, 7, marcha. Voe direto de Luna, desça para 3.000 pés sem instruções, altímetro 1.07. Boa tarde, 0 9 7. Boa tarde, 0 9 7, mas tem um pouco de espera. Solos 10, libere à direita, autorizado. Alfa, reporte na Delta. Meu nome é Meia, sua identificação. Então, chegada pela média não autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, altímetro na 08. Patrona 66, alternativa, mantenha a chegada da média até a posição estático. Após o TAP, vai para o terrávito 366 para o final do procedimento de aliança do risco, da pista no zero. Lançante, autorizado de decolagem, pistola zero, vento nas 5, 0 graus, 1 0 marcha. Contato radar, para o nível de voo 380, via Santa Bruno. Arbor 1380, via 09. Alta 09, vista para 2010, altímetro no 067, autorizado ao final do procedimento e aliás, que se rende a pista no zero, reposto de estabilidade. Meu nome é Renan e revisa para 2509. 2-2-2-2-2-7, chame o controle, linha 20-2-8, boa. Controle 208, boa tarde. Eu chamo a 942, contato radar, fica para o nível de voo 350, via saída por campo. 350, via saída por campo, né? 146. Azul 4166, reduza para 2209, você tem restrições para 3.000 pés, altímetro 0018. Nossa, Lima Charlie, pedi conforme Texas. Uma Lima Charlie, Alfa Lima Charlie, autorizado. Traction, approve a taxi, call me, taxi, papá. Altimeter 7118. E aeronave, tem condições de manter indicada com a marca do externo? Azul 4166, vai seguir o Charlie 295 na aproximação, agora passando zona com 9609 de ground speed em redução. 4166, após o TAP, voe para o transitor 368. Para o procedimento ILS inscrita pistola 0, está reautorizado, descida para 4000 pés e está autorizado o procedimento, reporta, passando transitor 366. Confirma, faz o TAP, está voando 368, o azul 4166, e autorizado o procedimento. Auto-09, completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. Vou gerar 1 ou 0.